Aviso, todos os áudios e sons usados nesse programa foram retirados de vídeos gratuitos da internet. Prestigiem a versão original ou a fonte dos mesmos. Começou. Então vamos para a pergunta, né? Não é tão tensa hoje, por causa que o nosso lance, o nosso tema não é tenso. É, não? Não. Você é fador, você não é mestre. Por isso você acha que não é tenso, mas com o mestre. Então a pergunta. Qual é a pergunta? Como você nomeava o seu personagem e o seu rival em Pokémon? Fica a dica. E aí? Vamos ver. Meu personagem eu vou fazer aquelas piadinhas. Tipo, nomear coisa de tartaruga, sabe? Nomear o Pokémon de tartaruga de tartaruga, sabe? Tem aquelas coisas mais básicas. Tem. Falando mas do seu personagem principal, ou o garoto que você seria, ou a garota. Cara, nos jogos eu priorizo o nome que vem. Tipo, player. Red. É uma coisa bem genérica. E o teu rival? Inimigo. Cara, assim, cara. Eu acho que eu sempre... Uma vez eu coloquei... Colocava, sabe? Coisas... genéricas, tipo... de gênero. Como? Foi ótimo. Ah, pelo amor de Deus. Não, tu botar no teu principal macho... Não, é... o teu rival boiola. Exatamente. O meu rival era sempre boiola, baitola, eu colocava no meu cunhado. Aí... Nossa. Não, o pior, não, eu já vi, eu tenho colegas que colocavam o nome do rival, o nome de uma pessoa que eles odeiam muito. Você é desprezível. Entendeu? É, faz parte. Você é meu cunhado. Aí... aí, tipo, eu colocava assim também, por causa que eu tenho uma sorte, que os caracteres permitidos pra colocar o seu nome no Pokémon são 7. É... e meu nome tem 7 letras. Nossa, isso é legal. Eu colocava direto meu nome. Isso é muito legal. Edgar? Não. Meu nome de verdade. É. Ah, não nome sou. O nome de verdade que não pode ser. Não sou alcunha. É. Nome e identidade. Cara, eu acho que eu sempre usei o nome FC. É? Sempre. Futebol tudo? Acho que eu nasci usando o nome. Acho que meu nome deveria ter sido FC. Você tem a maior cara de atleta, sabia? Eu tenho tipo, cara de atleta. FC é futebol clube. Só que não. Atleta do mundo dos mortos, que é uma caveira correndo lá. Você nunca ajudou a assistir o Liga de Mutantes? Enfim, estamos aqui, eu, Edgar e Dark Rod. É. E vamos falar sobre um tema muito bacana, que é Pokémon, como diz o meu irmão, Pokémon. Pokémon, ou seja, um Pokémon. Depende. É, eu acho que o Diego Maradona ele jogava Pokémon quando era criança. Pokémon. Isso é no Ceará que fala Pokémon. Pois é, cara. Acho que é Pokémon. Ceará não, no Nordeste em geral, esse jeito de falar. Mas vamos falar de Pokémon, que é melhor. Vamos falar. Aqui na nossa rádio 104,9 F. Pedra Pintada, Itacoatiara, Amazonas. Eu não posso dizer a hora agora porque... São exatamente... São exatamente a hora é que... noite. É noite. Um abraço, senhor de Tony. Mesmo porque... E outra, o detalhe, você disse à noite. Uhum. Neste continente. Nesse continente, é. Porque poxa vida. Descobrimos... Mas... Acabamos de descobrir, ou sei lá, descobrimos que a gente está sendo passado no universo inteiro. É. Você está sendo transmitido até pro... Tipo, o Japão tá ouvindo a gente. Um abraço, Obama! Não, o Obama ele tá ouvindo a gente desde o começo. Desde quando era só na ação. Só, acho que desde quando eu era só no blog, enfim. E vamos falar de Pokémon, como você chama esse negócio. É tipo, sei lá, você pode falar. E eu acho que pro pessoal aí que vai escutar nosso podcast, a gente deveria colocar uma música de Pokémon, né? É. Não, pra começar. Não, porque é o som da Eliana. Ah. É? Não, vale? Não. É histórico. É algo. Não é histórico. Cara, Pokémon, temos que pegar. Vamos começar logo o programa? É isso aí. Começando mais um Regionalta! Falando em música, falando em música do Pokémon, eu não, sei lá, não consigo cantar essa música direito. Ainda bem. Porque você tem escolhido entre falar Pokémon, temos que pegar, ou isso eu sei. Porque não, temos que pegar, isso eu sei. Mas assim, fica meio zoado. Tem que ser uma música cantada por duas pessoas no mínimo. É, no mínimo. Ou a mesma pessoa usando uma edição de voz ou algo assim. Ah, você não tem edição de voz quando você tá assistindo anime. Mentira, eu não assisto anime. Não, não assisto anime. O anime é ruim. Não, do lado de quem ama. Vamos começar. Vamos começar com a base. Tá. Pokémon. Qual é o conceito de Pokémon? Pokémon seria. Vem do grego. Não. Vem do grego? Não vem do grego. Quase todas as palavras vêm do grego, mas essa no caso vem do japonês. É. Que é Poketo Monsutan. Realmente monstros de bolso. Ou bichos de bolso. É, que seria um bichinho que você. Carrega no bolso. Lá. É, você guarda numa Pokébola, ou seja, uma bola vermelha com um botão. Que é bem pequenininha. Isso, muito pequena. E você pode enfiar lá no seu bolso. Enfim! É. E a qualquer momento, quando você precisar, estiver em perigo, perigo, que no mundo é perigo, você vai, você pega tira, lá. Você tira do lugar de onde você ir, basicamente. Nossa, e joga a bola no chão, que a bola vai abrir e ela vai voltar pra sua mão. Isso que é interessante. Você é estranho pra caramba. Né? Você é um tipo de. Não, e outra, tem que apertar o botão pra ela abrir e o Pokémon entrar, né? E o cara é um mestre, porque ele sempre joga a bola no Pokémon, ela bate exatamente com o botão. No Pokémon. Daí vem aquela expressão mestre Pokémon, né? Ele é mestre até em jogar Pokébola. E ele é mestre até de pegar a bola. Ele joga rodando. Isso, nossa, cara. É profissionalismo em tudo. Eu nunca vi ninguém rodando pra tirar aquele negócio. Não, mas ele joga a bola, vai rodando. É, a bola pelo menos o Ash no anime, quando ele jogava, a bola vinha rodando assim com uma velocidade impressionante. Tá, vamos falar do cara, né? Porque, poxa, ele é um cara a ser mencionado. Vamos falar do início. Tá. Então, vamos começar com isso. Simplesmente a marca japonesa é mundialmente conhecida e que engloba aí uma variedade de produtos. Desde os brinquedinhos de Pokémon, isso. Da série, o jogo. E todas as mídias que vem depois, tipo camiseta, boné e tal. Camiseta, boné. Eu sempre quis ter aquele boné do Ash. Cara, boné do Ash. Camisas especiais. Isso. Entendeu? Souvenirs. Essas paradas são maneiras, né? Que nem aquelas coisas tipo. Relógio de Ben 10, né? Aquelas coisas mais. Enfim, ataque é contra a publicidade fora parte. Vem aí então. Ela é dividida, né, em várias mídias, com certeza. Isso. Mas como começou? Como começou? Não, primeiro ela começou o cara desenhando, né? Não. Os pokémons. Não. Mas a indicação dela mesmo foi nos jogos eletrônicos, entendeu? Foi mesmo os jogos eletrônicos que foi quem embalou a parada. Vamos falar de quem fez. A origem, vamos falar um pouco de quem fez, como fez. Bem, criação. Então, foi um cara chamado Satoshi Tajiri, que se vocês notaram, ele é japonês. Aí meio que ele tinha como passatempo a entomologia, o estudo de insetos, que por acaso eu vou fazer agora quando eu tava na faculdade. Aí. Acho que ele jogava Tropas Estelares. Não, cara, Tropas Estelares. Gostava também de vida de inseto. A gente tinha vida de inseto, cara? Não. Não. Aí tá, ele tinha esse negócio da entomologia. E existe um esporte no Japão. É o Konshu. Isso mesmo, Dark Roy vai explicar. O Konshu é o seguinte: no Japão tem um grupo de insetos, em especial besouros, que eles disputam territórios. Então o Konshu consiste em uma tora, né? Uma arena, tipo uma arena de sumô. Só que é bem pequenininho. É, imagina um pedaço de madeira fincada, tipo uma tora fincada no chão. E aí lá eles colocam os insetos. É uma tora fincada no chão ou então alguma coisa na horizontal também. É uma tora na horizontal, assim, ficada no chão. Tipo, eles faziam o quê? Uma espécie de arena. Arena? É uma arena. Era um sumô de insetos. Sumô de insetos. Porque os conchus são. Os conchus não, os besouros em questão, eles são muito territorialistas. Isso, quando um se encontra na natureza, um se encontra com o outro em cima da árvore, os dois machos, eles brigam até que um caia da árvore, pra que ele tenha domínio sobre aquele galho, aquela árvore em cima. É que nem colocar dois galhos no galinheiro, tu coloca os dois lá e eles ficam se empurrando até um sair da arena. Exatamente, mas briga de galo é do mal, gente, não faça. É, com certeza. Essa dos besouros nem é tão do mal, sabe por quê? Porque eles não se machucam, eles têm essa capacidade de se machucar. Primeiro, a queda deles é muito baixinha. É. Que eu falo, a arena deles onde estão é bem pequena. Centímetros. Centímetros. Eles fizeram de tudo pra não ferir. Não ferir. Mesmo porque não ferir os animais é inteligência, porque eles vão durar. É. Simples assim. E tem alguns países que eles são. A cotação do inseto chega a ser tão grande quanto cavalos. É. Tipo, o inseto de tal raça vale tanto, o filho de um grande praticante do esporte. Um... Assim, quem já assistiu o Samurai Champloo? Tem uma, eles têm uma parte do desenho lá que eles estão numa cidade e eles estão tipo numa roda apostando nisso. E é aquele esporte lá, quem conhece. Isso é tradicional do Japão desde quando o Japão é Japão, o que é muito tempo. Então eles já gostavam de Pokémon na real mesmo. Aí o que o Satoshi fez? Ele ficou tentando colocar no lugar de insetos, gafanhoto. Gafanhoto é um inseto. Então, em lugar daquele besouro, mudando os animais. Galinha, leite. Botando animais pra lutar entre esses animais diferentes. Isso. Aí daí essa veio a ideia, né? É. Uma curiosidade, no início, o Pokémon ele era pra ser muito menos de batalha e mais os Pokémon seriam monstros que tinham utilidades para o ser humano, sabia? Tipo, as partes em que a gente utiliza são os conceitos que eles tiveram no começo, porque seria todo assim o desenho. Pokémons ajudando seres humanos nas suas tarefas diárias, tipo atravessar um rio que você usa. Tipo, você usa o movimento surf. Malapras, movimento surf. O que seria chato? Ah, meu Deus, pega o Pokémon. Ou não, você não sabe. Cara, o lenhador, ele teria muito menos trabalho usando o cut. É. Tá, agora o conceito de Pokémon. Então, Pokémon é uma criação desse japonês que o cara falou, que é o Satoshi Tajiri. Satoshi. E o seu amigo desenhista e designer, Ken Sugimori. É, que nem sempre a ideia vem do mesmo cara que sabe desenhar. Então. É, com certeza. Tipo eu sou demais, mas nas ideias, mas eu não sei executar algumas. Então, eles foram produzindo essas ideias e após seus primeiros jogos, várias outras foram produzidas, né? Isso. É. Até vir a série, né, que expandiu para vários mangás. Ah, o primeiro foi o mangá. Começou o mangá. Esse mangá contava pequenas histórias de treinadores andando pelo mundo com seus pokémons. Isso. Não tinha assim um foco principal. Ah. Eram histórias bem aleatórias. Eu cheguei até a visualizar alguns deles. Caraca. Inclusive existe uma versão em anime que seria Pokémon Chronicles. Que eles fizeram justamente histórias de vários personagens. Tipo, entendeu? Diferente. Tipo os episódios do Walking Dead que tem. É, isso mesmo. Por exemplo, histórias, digamos assim. São histórias fora da história, porque é um mundo todo de Pokémons. Então você tem a história central, mas enquanto isso o mundo tá acontecendo ao seu redor. Então eles pegam algumas dessas histórias e. Então, aí veio a parada dos mangás, depois foi vendo os jogos de cartas, entendeu? Tem um jogo de cartas oficial. Isso. E o anime oficial. Que hoje tá em sua 15ª temporada. Nossa, cara. É muita coisa, é muito episódio pro cara ver. Tá maior que o One Piece, cara? Tá. Acho que sim. Tá. Cada temporada engloba mais de 70. Tem algumas que englobam mais de 70 episódios. É muita coisa. Muita coisa mesmo. Fora que o Pokémon é lançado todos os anos. Não, nem todos os anos. Praticamente todo ano. Cada geração tem um intervalo de 2 a 3 anos. Então. Mas, pelo que eu tô vendo atualmente, eu acho que não tá tendo esse intervalo. Cara, mas tá porque é assim. Não, tá tendo sim. Acho que antigamente tinha mais esse negócio, por causa que era mais difícil de produzir as coisas. Cara, em três anos já vi três temporadas diferentes. Hoje em dia eles fazem filmes em meses, assim, hoje em dia tá muito fácil. Sem contar com a variedade de Pokémon. Não, mas tem todo um estudo pra produzir uma série de Pokémon. Pra produzir um Pokémon, pra eles anunciarem, digamos, os três iniciais daquela geração, que eles sempre anunciam em cada geração os três iniciais. Isso, é verdade. Que é a base de tudo. É um estudo de status, atributos. Não, na nova geração, realmente. Eu tiro, por exemplo, na nova geração, nova. Black White. Os três pokémons iniciais, eles lançaram apenas o primeiro episódio oficial pra ficar rodando em todo mundo. Só pra ver como seria a experiência dos iniciais. Entendeu? O que as pessoas iam achar deles. Mas pra depois ir mandando. Cara, tem muita gente boiando aqui, sabia? Não. Vamos explicar. Por causa que é assim. O jogo começa assim, você tá na sua casa, você não é um treinador Pokémon. Você completa geralmente 13 anos, que é o prazo mínimo pra você se aventurar pelo mundo. Aliás, que mundinho esse, hein? Um garoto de 13 anos solto por aí com animais ferozes. Com animais ferozes, possivelmente passando fome e sujeito a perigo. É. Aí você começa lá, você desce, às vezes fala com a sua mãe, às vezes não e tudo mais. Aí você vai até o laboratório do professor Pokémon. cada versão, um estudioso. Não, cada versão ele é um... É um estudioso, é uma pessoa que entende mais. O primeirão é o conhecido professor Carvalho, né? Que no japonês é Okito. Okito. E, tipo, ele fala pra você sobre o mundo Pokémon e tal, te dá aquela... aquele gás, nossa, é muito aquele bacana. Faça o meu trabalho, seu guri. Eu tô velho. Eu fui fazer meu trabalho, eu só consegui 3. Agora você faz e pra captura 150. Aí tá, a gente isso, dá... Isso porque a gente estudou, né? Calcule. Aí a gente pede um favor e te dá um Pokémon. Ele tem 3, sempre 3. Que são o água, fogo e grama. Grama. Tipo água, tipo fogo, tipo grama. Diferem cada geração. Seriam os elementos mais equilibrados, digamos. Isso. Seriam os elementos tipo basicão mesmo. Aí ele te dá a escolha. Aquela escolha é uma das escolhas mais cruciais em todo jogo, porque você vai escolher a sua vantagem e a sua desvantagem pro seu Pokémon principal. Pelo menos pro primeiro ginásio. Porque querendo ou não, ele vai ser seu Pokémon principal, geralmente. Porque geralmente eles três são os mais fortes. É, eles são os mais fortes. E é o seguinte, você começa só com eles, então você não tem muita escolha. É. Você, pra capturar outros, você vai ter que lutar com eles. Criar uma relação com aquela coisa lá, aquele bicho lá, que pode ser uma pilha fundida com um rato. Enfim. Qual é o lance da dificuldade dessa escolha? É por causa que cada um tem sua vantagem e desvantagem. Pois é. Tipo, a vantagem de água sobre fogo, a de fogo sobre grama e a de grama sobre água. Mas recentemente o jogo ganhou patamares que essa vantagem não tá mais tão clara. É. Por exemplo, tem jogos... A ideia dos dois tipos que tu tá falando. É, não, dos intermediários. Três tipos. Dos intermediários que, por exemplo, um Pokémon de água, ele pode apagar o fogo. Um Pokémon de fogo pode derreter a água, sabe? Por aí vai. Evaporar a água. Derreter a água já é o fio derretido. Essa ideia só foi vir nas novas gerações. Nas novas gerações, que o que tornou a criação uma coisa muito, expandiu muito, porque mais do que um jogo para criança, Pokémon agora é um esporte digital amplamente competitivo. Porque um dos lances mais legais do Pokémon é porque você zera um jogo comum, você zera, tá, acabou. O Pokémon não, você zera, você continua no mundo, continua com a liberdade, você adquire a liberdade de andar por todo mundo, evoluir seus Pokémons. Vamos pegar tudo. E principalmente, o mais legal é lutar com outras pessoas. É. Pelo Link. Você conecta o seu console, assim, seu computador com outra pessoa. É como eu digo, a jornada inicial, digamos, o tutorial é a parte inicial, o jogo até você terminar. A tua jornada verdadeira vai depois que você termina o jogo. Depois você vai travar suas próprias batalhas no mundo real. Com pessoas. Existem campeonatos no Japão. Pra quem é mais novinho e assistiu aquele Mega Man. Lembra daquele Mega Man que era tipo, que era basicamente aquilo, a pessoa se ligava com o outro, aí vocês lutam o seu time de Pokémon contra o time dele. Isso, Battle Network. Enfim, existem campeonatos no Japão. Entendeu? Tem gente, é muita gente mesmo. Se você for procurar fotos na internet de campeonatos e eventos Pokémon no Japão e até aqui mesmo no Brasil. É. Como se fosse uma Comic Con, assim, só de Pokémon. Só de Pokémon. O Brasil já tá, digamos assim, inserido no calendário da Nintendo. A gente já tem aqui no Ceará um centro Pokémon oficial. É. Com vendas não só de jogos, mas também, digamos assim, produtos. Organização de campeonatos e intermédio da própria eventos, Nintendo. E principalmente os eventos Pokémon, porque tem itens, movimentos e algumas coisas que você só consegue nos eventos Pokémon. É. Você não uma consegue coisa legal. Só com hack, né? Mas uma coisa legal é que gera mercado. E isso é um mercado muito grande. Aqueles que não acreditam na importância, na seriedade do mercado de games, Pokémon é um dos nossa, grandões. Muita gente daria muito dinheiro por souvenirs simples, entendeu? De Pokémon. Principalmente os antigos. Isso. Por exemplo, a maior prova de Pokémon, digamos assim, como mídia, já está mais pré-estabelecida, foram as versões Black e White da última geração. Elas, na pré-venda, já tinham 200 milhões de cópias já pré-vendidas. É tipo assim, o conceito de pré-venda É um conceito que entrou esses anos no mercado, que é, você não quer entrar na fila, você só quer pagar antecipadamente e levar seu jogo. Então você pré-compra o jogo. É quando estrear, quando eles lançarem oficialmente. Aí tu já tem só chega, pega e vai embora. E 200 milhões é um número bastante expressivo. É, no começo foi 1 milhão de cópias em que eles alcançaram em um ano. Um ano. Pra você ver que o sucesso cresceu em tantos anos que foi. E detalhe, para todas as idades. Os jogadores cresceram. Não foi. Porque assim, o alvo dedicatório era para crianças, com certeza. Mas não atingiu somente as crianças. É, porque, por exemplo, Pokémon, eu já falei isso antes, é uma utopia que não tem como dar certo. É. Por N motivos que a gente vai discutir, mas, por exemplo, já começa por aí, garoto sai com 13 anos, longe dos pais, pra andar pelo mundo. Não é nem. Cadê a escola desse garoto, meu amigo? Não é nem o lance dele sair longe dos pais, é que a mãe deixa. Não, detalhe. Vou aqui mencionar uma curiosidade sobre escola. Existe uma escola Pokémon. Na verdade, no jogo, você já teria passado por essa escola, entendeu? Que geralmente tem uma versão. Você pode começar essa. Existe uma versão Pokémon Stadium 2, onde antes de tudo você tem que passar pela escola Pokémon. Ixi, você não é nem um Pokémon trainer, você é um aluno. Mas isso são coisas que eles adicionam, acho que principalmente por isso, pra dar uma realidade a mais nesse jogo. É, porque primeiro que é como se fosse você estudar animais, entendeu? É, você tem que saber, conhecer o comportamento deles e o que eles fazem. Eles comem, uma biologia virtual, no caso. Então, Pokémon também é uma cultura importante, rica. E rica, entendeu? Pra caramba. Porque ensina, né? Principalmente as crianças, ensina também a todo mundo a parada de preservação. Isso, é um dos lances principais do jogo, que desde o primeiro você vê isso. Pois é. Porque você tem o seu rival, que às vezes é parente do professor, às vezes não. Você tem esse seu rival e ele. Ele é um Pokémon trainer que não é legal. Ele maltrata o Pokémon dele, ele exige demais, ele não é legal com o Pokémon dele. É, e aí você. Ele força a barra. O lance do jogo é você ser o contrário dele pra você superar ele. Porque ele é forte, no final das contas ele é forte. Ele é forte. É, só que o jeito que ele lida com o bichinho é que nesse caso que teve vindo agora há pouco dos caras que. Essa onda de não faz experiência com animais. Os bigos. É, com os bigos, lembra? Não, mas o fato é que no final cada um só olha pro seu umbigo. E eu pensei que minhas piadas eram ruins. Só olha pro seu umbigo. Tá, essa foi mais uma piada ruim do. Que a gente riu, mas foi ruim. Foi ruim. Não tô dizendo que. Não, e o detalhe, assim, essa parada de preservação, como eu tô falando, é tão importante que você não vê um Pokémon morrer. É. Eles desmaiam, eles ficam cansados. É, mas eles morrem. É uma rinha. Não, existe um episódio, pelo menos na primeira temporada, onde aquele episódio do Marowak. Marowak? É a torre de. A torre de fugir. Isso, tá certo. Morreu. O Marowak morreu. Morreu. E é interessante, inclusive, a forma que ele morreu. Ele virou uma espécie de. Fantasma. Não, ele não virou fantasma primeiro. Como assim? Tipo, ele virou uma espécie de estátua. Objeto anonimato. Objeto anonimato. Objeto anonimato. Objeto anonimato. Tipo, pedra. Anonimato. Anonimato ou inanimado? Anonimato. Anonimato, quando você quer ser anônimo. Ele é desconhecido. Ele era um objeto desconhecido. Errou. Não, mas também é um objeto desconhecido. Não tem justificativa, cara. Fala. Que? Já enfim, é. Um objeto inanimado. Aham. Agora sim. E depois veio a se tornar um espírito. Isso. E atormentar a torre e tal. E, e é o lance também da equipe Rocket. A equipe Rocket seria os. Vilões. Os vilões do mundo real. Tipo, eles são o espelho daquelas pessoas que matam os animais. A série fez um sucesso grande, muito grande. É, muito grande. Até hoje ela até faz hoje sucesso. Só pra terminar esse negócio de ecologia, o jogo também ensina muito sobre preservação do ambiente. Porque tu tem que ter a doença das berries. As berries são frutinhas que tem vários efeitos. Tem berry pra tu alimentar teu Pokémon, pra ele curar envenenamento, cada berry tem uma função e tu tem que plantar elas. Então, que é quase óbvio, né? Tipo, fazer um gerenciamento local, porque elas têm um tempo pra crescer, elas têm uma estação própria, tu tem que ir lá regar elas. Então, além de um simulador de criação de animais, um simulador de plantio. É um simulador de colheita feliz no Pokémon. É, uma agricultura. E que te dá uns benefícios interessantes. Isso, por causa que, tipo, é difícil você saber quais são as berries, né? Quais são quais? Porque, tipo, a berry que cura envenenamento é tipo Poison Curry Berry, então é meio difícil de adivinhar. Pelo menos, principalmente pra quem tá começando. Mas Pokémon é um jogo bem, bem legal pra quem tá começando, por causa que ele é bem explicativo. Isso. Não é que não tem aquele tutorial chato, mas mesmo assim tem um negócio. Isso. Fordando. Mas aconselhamento a quem começar justamente pelo Red. Porque o Red é muito simples. É um dos primeiros. É muito simples. Primeiro só tem 150. É. O cara não vai começar a jogar e ficar doido querendo pegar logo 600 de uma vez. Entendeu? E outro é que ele não é muito. Não tem tantos detalhes quanto as novas gerações. Entendeu? O que é uma pena, porque se os detalhes que vamos dizer assim, que estão dando, digamos assim. Credibilidade. Estão deixando o jogo mais rico. Mas se bem que tem o remake, que é o Fire Red. É um negócio bem mais legal. É. Você joga o Red, você vai ver o Fire Red. Deixa eu fazer uma explicação básica aqui. Para as versões iniciais, as primeiras versões, GB, entendeu? Uhum. Como eu falei, seriam só 150. GB Game Boy, né? Isso, Game Boy. Perdão. Aquele portátil lá. Isso mesmo. Então, os status são padrões. Uhum. Não tem status diferenciados, entendeu? Dependendo da se você. Como você treina ou não. Nas novas versões, existem diferenciações entre status. Então, o que eu tô falando do status? Felicidade do Pokémon. No Pokémon, para quem começa, você tem. Atributos básicos. Fogo, congelamento. Não, atributos. Força, ataque, defesa, velocidade. Isso, enfim. Esses status, com certeza, né? São relevantes na hora da batalha. Nas versões antigas, eles são muito padrões. E são únicos. Nas novas, você pode ter infinidade. Tipo, você pode ter dois. Vamos mencionar um Pokémon muito comum: Pikachu. Pikachu! Que a gente zoa muito com ele, né? Um hamster que. Da raiva, da choque. Que comeu uma enguia e pintaram de amarelo, enfim. Então. Furaquê. Furaquê. No Amazonas. Isso, Furaquê. Honre-se. Isso aí, honre-se como regional. Então. Você pode ter dois Pikachus, mas eles não são iguais. Uhum. Um pode ter mais ataque do que o outro pode ter mais defesa do que o outro. Isso não tem nas versões antigas. E nas versões novas, isso deixou o jogo muito rico. Fora o lance dos cruzamentos também, né? E isso mesmo. Por exemplo, é muito raro, mas você pode cruzar um Pokémon, um Pikachu pra ele ter surf. Que é uma das coisas mais raras de fazer no Pokémon. Ou seja, o que também é bizarro, você pega um cavalo e cruza ele com uma girafa. É, basicamente isso no Pokémon. Ou se não, o Ditto, né? Que cruza com todo mundo. Já que ele pode se transformar em qualquer isso. Pokémon, ele vai se transformar no Pokémon lá, que ele do lado, e vai dizer, pô, vou pegar ele. Eu tinha pensado, já que ele não tem gênero, eu acho que ele não pode cruzar. Não tem gênero, mas. Não, nada impede. Não dá pra me explicar isso aqui. Vou tentar fazer. Não vamos evitar polêmica com a sexualidade dos Pokémon. Então, esse universo do Pokémon, ele é uma coisa muito expansiva. O jogador, quando ele inicia, ele se vê mesmo, realmente, naquele universo. É o lance do RPG. É o lance do RPG. Se sentiu no jogo, se sentiu no personagem. Mas agora, nessas últimas versões, eles adicionaram muitas coisas que podem parecer triviais, mas não são. Por exemplo, concurso de fantasia. Sabe aqueles concursos de cachorrinho de domesticação de animais? Basicamente isso, tu tem que enfeitar teu Pokémon, tem que fazer ele dançar, tem que treinar ele. Concurso de beleza. Então, a ideia é que, como o Edgar disse, entendeu? A ideia de como se fosse o Pokémon, na real. Não seria só o lance das batalhas. É. Teria também os concursos de beleza. Teria os Pokémon simplesmente práticos. Isso, os de combate, os práticos, entendeu? Ou seja, eles estão querendo mesmo levar na real esse lance de Tamagotchi, entendeu? Tamagotchi, sei lá. Tamagotchi, um bichinho virtual. É. Um bichinho virtual com batalhas. Isso, com batalhas, que pode usar poderes e pode evoluir. É, Digimon tem batalha também. Tem aqui. É comum. Eu já fico nervoso, cara. Quando o cara fala de... Só fala de Digimon por causa da Digimon e acabou. É, mas... acabou-se, pronto. Morreu e vamos falar de Pokémon. Se, é, for, pra me, se for pra me criar alguma coisa aqui, que tenha belas pernas. Que foi durante, inclusive foi durante a parada da Guerra Fria, entendeu? O lance da Rússia, na história, se for pesquisar a história do videogame, você vai lá descobrir que o Game Boy, tipo, criado na... portátil da Nintendo. Não, presta atenção. veio iniciar com Tetris, entendeu? O Tetris, o primeiro jogo do Game Boy foi Tetris. Bastante. E onde foi criado o Tetris? Na verdade, foi um russo que criou o Tetris. Exatamente. Isso mesmo. E esse... como era comunismo, eles simplesmente liberou. Isso. Aí o que aconteceu? Deu febre. Portátil. Cara, a Nintendo sempre foi... o ponto forte dela foi portátil. Isso. Entendeu? Sim. Ao ver... E no Tetris já existia aquela capacidade do Cabo Link. A Nintendo inovou logo no Cabo Link pra quê? Pra que as pessoas pudessem jogar Tetris um contra o outro. É, pra videogame não se tornar uma coisa solitária. Isso. Porque como você vai jogar um videogame portátil pra dois? Então... não tem controle esse videogame. Daí veio o lance do Pokémon. Sem falar os nerds. Já cria uma parada pra gente, portátil pra eles jogarem onde eles quiserem. É. Isso. Já são solitários. Tem que socializar um pouco. Tem que socializar com outro nerd. Daí veio o lance do Pokémon, entendeu? O lance de você poder ter seus pokémons, criar seus pokémons, evoluir e poder jogar com outros jogadores. Isso é muito legal. Isso é muito bacana. Por isso que ficou tipo uma coisa muito legal, assim, viciante. Jovens, adultos, velhos e todas as classes sociais que pudessem. Não, nem todo mundo. Se divertiam com isso. Porque tem uma galera que não gosta de Pokémon até hoje, por motivos que vamos explicar mais adiante. Quem gosta de Digimon? Não. Não só quem gosta de Digimon. Tem meio que uma rivalidadezinha, né? Não vou mencionar aqui que ele foi, mas enfim. É, Digimon veio primeiro que Pokémon que Tamagotchi. Não. Foi. Então, vamos falar de Pokémon, por favor. É difícil manter o tema nesse podcast. Então, falamos aí de Pokémon, falamos aí do portátil. Vamos falar um pouco do caminho, como é que é? Isso. Tu sai da tua casa, 13 anos, vai pra estrada, pega um Pokémon lá no velho preguiçoso que não quer... Ou velha. Realmente, velha, né? Professores têm mulheres também. É, professor, professora. E aí tu anda? Não, parênteses. É um lance que foi inserido também no Pokémon pra meninas. Isso. Muitas dessas coisas, dessas novidades, tipo, salão de beleza Pokémon, ninguém ia querer um macho. Porque assim, a ideia, imagina só, todos juntos, porque eu tenho um negócio pra falar. Meu Deus, meu Pokémon tá mais fofinho que o... Porque a ideia das versões iniciais, eles viram que não foi só um público masculino, mas também feminino. Então, as novas versões, eles criaram a possibilidade de você poder ser menino. Você podia ser um menino ou uma menina. Ou pior ainda, agora tem, tu pode cozinhar as berries, tu pode fazer bolo pras berries. Isso. Tu pode fazer torta com as berries. E com o bolo você pode alimentar. Digamos que, sabe aqueles joguinhos que você tem no Facebook? Eles inseriram. Enfim, O problema é que eles meteram funções necessárias pra essas coisas de Facebook. Não, é como tipo. Pra tu criar Pokémon, beleza, o Pokémon por ele gosta de comida salgada. Aí tu vai lá, tu dá comida doce pra ele, ele fica com raiva. Aí na hora da batalha, ele não tenta um bom desempenho. Então tu é obrigado a aprender essas coisas de frufru. É tão detalhado isso que até a possibilidade de você queimar o seu bolo pode influenciar. Realmente, cara. Tem. Pode influenciar no quanto satisfatório pode ser a alimentação do seu Pokémon. Nossa. Ou seja, a nutrição é importante. É. É que nem no cu. E tá virando cada vez um bicho mais real. Daqui a pouco estão holográficos, daqui a pouco estão biológicos. É. Enfim, se inventar holograma, eu coloco. Daqui a pouco o Dark Olho vai estar aqui e do lado dele vai ter o quê? A Ninetales? Não. Qual é o Pokémon que se encaixaria com o Dark Olho? Mewtwo. Jinx. Por que Mewtwo? Dominação. Jinx. Nossa. Não. Negócio de Digimon. Por N motivo. Enfim, Pokémon. Você estava explicando, você pega o caminho do velhinho. E aí o primeiro objetivo, porque Pokémon é um Zelda, a Zelda da vida. Tu tem que avançar, superar obstáculos. Sem a espada e sem a capacidade de lutar. É. Você é um nerd que um Pokémon. Pokémon é a sua espada, mas também é seu amigo. Também é seu amigo. Acho que é profundo. Nossa, cara. Caso regional, tu tá aí. Aí tá, tu avança. O primeiro objetivo. objetivo é tu conseguir as 8 insígnias. Uhum. Geralmente são as 8. Não sei se vão aumentar. Enfim. Eu acho que essas coisas eles deixam em. Em branco. Em branco não, eles deixam. Como é? Eles padronizam por causa das ideologias japonesas. Tipo, 8 é o número da sorte, por exemplo. Não, também pode ser os elementos dos tipos que. Sempre tem um tipo dragão, um tipo de fogo, tem um mestre Pokémon. Eles mantêm isso por causa de numerologia, essas coisas. É, não, eu quero que você acredite. Isso aí é coisa que eles. Não tô falando que é do mal. A ideia da insígnia também seria. A ideia da insígnia também seria, no caso da simbologia. Seria aquela coisa tipo. Ah, é. Medalhinha dos escoteiros mirins? É mais ou menos. Tipo... Aí assim, mas a insígnia, o legal da insígnia é que ela não é só um símbolo. É. Isso. Quer dizer só que você ganhou o ginásio. Líder de ginásio, quer dizer que você vai poder ter algumas vantagens por causa daquela insígnia, por exemplo, a insígnia, a primeira insígnia, eu acho que ela dá, você pode usar o cut, isso, você pode usar o movimento do cut, que libera mais áreas pra você, porque você tem árvores que você tem que cortar pra andar naquele caminho. Claro que isso seria irrelevante no anime, né? É irrelevante no desenho, porque o desenho é uma adaptação mais ou menos. Recentemente fizeram uma joia dos animes, que é o Pokémon Origins. Cara, é o Pokémon. Conhece Pokémon Origins FC? Não. Nunca assistiu? Cara, meu lance Pokémon é basicamente a história do Pokémon do jogo. É. Resumiram o Red todinho. Acho que resumiram o Red. Seria bacana. Só que exatamente como era o jogo, não é aquele negócio que porque, assim, eu meio que o Ash passa meio que uma temporada todinha pra fazer o que a gente faz em... Não, eu já vi uma comparação interessante, vou mencionar aqui no nosso podcast, uma comparação entre Ash e Red. Ou seja, Ash e você. E o nome da gente do cara... O que acontece? Ash... é um fracassado porque não conseguiu se tornar um mestre Pokémon. Você é o cara porque conseguiu se tornar um mestre Pokémon. Ash é um fracassado porque não conseguiu vencer o próprio rival. Não conseguiu superar o próprio rival. Você é o cara. Porque, entendeu? Tipo uma comparação, um meme. Eu já vi isso no Facebook. Entendeu? Facebook. Não, posso mencionar isso? Não? Pode. Mas o grande problema do Ash é que ele é um personagem que ele precisa estar vivo para as novas versões. Em breve, aqui sendo processado por Mark. É o que liga as crianças de todas as gerações à nova geração. É, porque o Ash tá naquele caminho há quantos anos? 20? É. E ele ainda tem 13? Porque o problema de Pokémon é que é por regiões. Cada nova versão é uma região nova que eles, teoricamente, descobrem que ele tá visitando. Então... Descobrem não, né? Porque são regiões que já são habitadas. Civilizadas totalmente. E o Ash faz o papel de visitante. É, eles estão visitando. Como se fossem países. A primeira quest fosse aqui no Brasil, daí a segunda a gente ia para os Estados Unidos, depois a gente ia para o Japão, tipo, assim vai. Eu não conheço os Estados Unidos, aqui seria Liga Laranja, então. Então a gente iria para os Estados Unidos, então, pô, aquela coisa tipo, eu tô revelando meu mapa na minha PokéAgenda, enfim. Tá revelando. Galera, uma paradinha rapidinho só para fazer aí, falar um pouco dos nossos companheiros. Nosso companheiro nessa batalha de isso mesmo, que seria a oficina Infopresente. Infopresente, seu computador tá dodói. É o lugar, entendeu? Ele lá, ele faz operação, cirurgia. Enfim. O melhor preço tá com a tiara. Isso mesmo. Mais menos cara. Souvenirs. Mais menos cara. Show de bola. Que você pode gostar. Enfim. Jogo. Oficina Infopresente. Visite também lá o... Do lado dele, bem do lado. A sala de estudos. Se você quer se instruir, quer saber a verdade da vida, lá é o seu lugar. Cara, é grátis. Não sei como as pessoas não vão lá. É grátis. Cultura grátis. E outra, você pode fazer os trabalhos de escola. Você não tem lugar para fazer os trabalhos de escola. Eu já estudei e vou estudar mais. Novembro. Isso aí. E estamos aqui nossa 104,9 Itacoatiara Amazonas. Pede a pintada, vamos aí para uma parada para musiquinha. Voltando aí. Nós e nós. com o tema Pokémon. Exatamente, nós não sabemos horas. Noite. Noite. E dia no outro lado do continente. É. Em algum lugar nessa dimensão. Estamos no século 21. É. E aí, tá, o garoto anda sozinho, 13 anos, tem que ganhar dos 8 mestres de pokémons pra, vamos dizer assim, se formar, ser um treinador de respeito. Só que aí tem outros fatores que atrapalham a jornada, que é a equipe Rocket e outros pokémons, lá foram outros que sempre aparecem pra tentar ferrar com o mundo. Detalhe, você é o único treinador que enfrenta pokémons lendários. É. É. Porque o resto... Ninguém mais, só você. Não, na verdade, os treinadores de pokémons, eles simplesmente ficam parados esperando você passar. É. É a vida de um treinador pokémon que não é o principal. É. Ele fica parado olhando para um canto, ou se olhando para vários cantos, ou tem uso de moto, né? Isso, de moto. Andando em círculos. Uhum. É, eles... Só esperando você passar para eles botarem uma exclamação na cabeça e te chamarem para brigar. Pan. Você derrotar os 50 metapods que eles têm. Se não é algum grupo, pode ser equipe Rocket, pode ser time Galactic, que agora entrou. Mas basicamente é a equipe Rocket, cara, todos eles com ideologias próprias. Eu tava jogando no Left Green, tem a equipe Água, parece. A Aqua e Magma. Isso. Elas... Left Green? É, Life Green. Não é Rubi Safira? Não, show. Vai Emerald. Ah. Emerald. É que é verde, tudo é verde. Porque a Left Green, ela é a equipe Rocket ainda. É. Mas qual é a diferença? Ideologia pura. A equipe Rocket quer roubar os pokémons. A equipe Aqua e Magma, elas querem usar eles como fonte de energia. É. E vamos ver. Pokémons, a equipe Rocket também usa como fonte de energia para suas armas de dominação. É. Tipo, ela carrega os pokémons, pega os pokémons elétricos para carregar uma arma para enviar um sinal. São os Voltorbs, né? Isso, enviar um sinal para confundir a mente dos pokémons e hipnotizar eles. Ou seja, elas usam os poderes de uma forma errada, os poderes deles. É, eles usam pra interesse próprio, pra lucrar. É o que eles querem com um pokémon é lucrar. Não é nem tanta maldade, é só... Eles não estão nem aí pokémons. O que eu faria, o que eu concordo plenamente. Afinal, é um recurso, né? Mais ou menos. Agora vem uma curiosidade, tipo, lá tu vê na Poké Agenda, tipo assim, um Pokémon tipo leão. Existem leões normais ou só Pokémons? Porque eu não vejo, digamos assim, um leão sobrevivendo na natureza, na cadeia alimentar, no ciclo da vida. Uma coisa bem zoada no Pokémon. Não existem animais normais, eles comem Pokémons. É tipo, não vejo um leão normal sobrevivendo a um, sei lá, um bicho que dispara canhão de laser com olho. Seria meio difícil. Só essa questão de cadeia alimentar nos pokémons é muito tensa, né? É. Vamos respeitar. Imagina então, você lá um Caterpie e o predador dele, o... Quem seria o predador dele? Pidgeot. Pô, cara, um inseto normal poderia simplesmente se esconder num buraco, entendeu? Ou o Caterpie ataca. O Caterpie vai querer atacar. É. Ou defender, que a shell dele é dura, a defesa dele. Caterpie? Acho que é um metapod. Tanto faz. Não. Caterpie. É, o Caterpie. Depois a gente vai falar dos pokémons chatos. É, depois vamos falar dos pokémons, porque há uma galera aqui tá voando, tem gente que não sabe quem são eles, entendeu? Lagartinha e casulo de borboleta. É. E o Pidgey é uma galinha. Isso. Seria a definição de animais. Como, por exemplo, Ratatá, obviamente. Um rato. Zubat. É um morcego. Pokémon tipo Batman. É, tipo Batman que não tem... O que eu gosto são as combinações que a internet faz. Tem o Zubatman, se você quer procurar. Zubatman. O Critical Hits, ela tem uma série muito legal, que é Pokémon... fusões improváveis, as piores fusões de Pokémon. Né? Tipo, tem as fusões lá, eles fazem e depois fazem a arte, desenho lá. Aí fica muito zoado. Nossa, cara. Fusões improváveis. Isso daí nunca vi, não. É fusões, as piores fusões de Pokémon, e tem fusões de Pokémon desenhadas. Procurando o Critical Hits. Tem também as teorias que acerca desse universo, porque as pessoas ficam pensando como começou. Tem a primeira teoria que os Pokémon nasceram de uma guerra biológica. Tanto é que o líder do primeiro ginásio, da primeira versão, o Sargento Surge, diz que os pokémons salvaram ele na guerra. O Raichu dele, né? É, e aí dizem que... Primeiro pokémon da primeira versão. É? Primeiro mestre pokémon. Primeiro mestre pokémon. Primeiro, e é o ginásio número 3. Ah, ginásio de Raio. Ah, tá. É. O primeiro é o Brock. Daqui olha que tá marcando. É, da primeira versão. Por aí. Enfim. Aí, então fica essa teoria. Como começou tudo isso? Porque a evolução natural deve ter sido muito zoada pra colocar um canhão de água numa tartaruga. Nossa, é meio... Imagine, tipo, ele era só uma tartaruga, alguém foi lá e colocou... com um tanque, não sei, dois tanques. E outra, cara, você meio que pode usar aquele golpe 30 vezes. Da onde ela tira tanta água se você tá no deserto? Acho que ele condensa a coisa do ar. No deserto! No deserto é onda. É... Não, se bem que nas novas gerações eles já estão... Meio que explicando. Explicando as coisas, como por exemplo, alguns pokémons de água, entendeu? Num cenário muito seco, eles vão tender a utilizar menos ataques com água, de tipo água, justamente porque isso ressecaria eles, ficariam mais fracos. É uma coisa legal do Pokémon que ele foi evoluindo de acordo com as críticas. Isso, porque justamente, né? A pessoa fala, como pode isso aí? Daí, ah, é? Como pode? Então, tá aqui como pode. Assim. Assim, simples. Jogo, é um jogo. É um jogo, se você não levar a sério demais a vida, você envelhece. Não, se você quer a realidade, viva a vida, não jogue videogame. Agora imagina um Pokémon na vida real. Quem tivesse um elefante, teria feito. Cara, imaginar um Pokémon na vida real... É zoeira. Não é zoeira, é coisa pra chorar, cara. Não, é zoado. É zoado demais. Não, porque assim, digamos, qual o seu Pokémon preferido? Rapaz, eu gosto muito do Growlithe. Então, porque ele é muito bacana. Imagine a evolução dele, o Arcanine. Um cachorro de fogo. É um cachorro de fogo. Você montado num cachorro de fogo. Tu ia queimar a costa. É. E tudo mais. Não seria assim, meio zoado? Outras teorias Pokémon, a gente tava falando teorias, não acabou as teorias. Verdade. Tá bom, teorias. Outras teorias Pokémon que existem, aí tipo, os Pokémon seriam seres de energia. É uma teoria de que os Pokémon seriam seres de energia que... Energia digital, Digimon? Não, energia. Tipo, tirar a ideia da Pokébola. Tipo um ser de energia, Quando ele é puxado pra Pokébola, ele vira simplesmente Ele vira luz. Ele vira luz vermelhinha. Ou azul, no caso. É. Pokémon Origins. No caso, sempre é vermelho. O Pokémon Origins é azul. É azulado. Azulado. Aí, tipo, eles viram energia e manipulam a energia. De acordo com as características enérgicas dele, que não são físicas. Só explicando, Albert Einstein. MC ao quadrado é igual a energia, igual a massa elevada ao quadrado na velocidade da luz. Quer dizer, energia se torna matéria se elevado ao quadrado da velocidade da luz. E matéria se torna energia se for elevado à velocidade da luz. É basicamente isso. É que nem aquele conceito da armadura do Piccolo de Dragon Ball Z. Aquilo lá é feito de energia. Ele concentra energia e vira. Tem muita matéria. Gente que tá ouvindo esse podcast justamente para fugir da aula de matemática. Então, por favor, vamos continuar. Só estou explicando que conceitos palpáveis para qualquer. É. Aí então, eles seriam seres de energia que, de acordo com a constituição deles, eles seriam capazes de manipular a energia para criar matéria, o que explicaria a água no deserto. Isso. Ele cria a matéria através da energia. A energia está em todo lugar. É claro, ele vai gastar essa energia, por isso que ele vai tender a ficar mais fraco. E outra, eles transformam a energia em matéria quando eles evoluem. Por isso que eles se modificam. Transformariam a energia em que eles adquiriram com a experiência. Acho que essa é a teoria mais provável. É uma das mais plausíveis. Isso. Outra teoria meio creepypasta é de que o Ash... Do desenho. O Ash, na verdade, ele sofreu acidente de bicicleta, caiu, bateu a cabeça e tá em coma até hoje. Todo mundo do Pokémon. É um delírio da cabeça dele. Não é uma coisa zoada, não, tá? Tem uma teoria toda elaborada, porque, tipo, cada personagem do anime, por exemplo, por que a enfermeira Joy e a guarda Jane são iguais em todos os lugares? Todos os lugares. Cara, deve ter sido... Que mãe foi essa que teve milhão de gêmeos? Um parto muito considerado. Muito difícil. Não existe isso. Então, essas seriam o quê? Manifestações das psiquês do Ash. Da loucura. O Ash é louco. O Brock seria... Não, louco não. Seria a sexualidade dele contida. O Brock seria a sexualidade dele contida, porque ele ficou em coma, ele ainda era virgem, não conhecia a sexualidade. Aí um lado da sexualidade dele seria o Brock, que é todo taradão, e o outro lado seria a Misty, que é a menina, que ele não conhece, então parece menina e tal. Aí tem... Isso faz mais sentido, porque a Misty não tem peito. Ela é uma tábua, praticamente. Só vai pra versão sem corte, né? É. Não, vai pra versão normal. Então, é isso aí, galera. Nós terminamos por aqui. Porque a gente vai ser demitido. Tá. O seu sonho é bacana, mas não é tanto. Enfim, pessoal, estamos falando das, das teorias. Aí seria isso, seria um coma, um sonho dentro de um coma do Ash. Por isso é uma das razões pela qual ele não envelhece. Então essa seria mais plausível. Ou porque a Nintendo não vai largar a mão do Ash. Tipo, fica aquela coisa tipo Lost, entendeu? Você passa uma temporada todinha vendo uma coisa e no final, pã, todo mundo morreu. É uma droga e todo mundo reclama do final. Pokémon. Spoilers aqui, né? Tem todo... de spoiler. Então, Pokémon é spoiler. Não, spoiler não, porque já terminou. Mas tem gente que não assistiu. Então, eu, por exemplo, não sabia disso. Sinto muito. Infeliz. Aí tá. Então, Pokémon, não. O lance que você disse. Isso. Toda a história chega no final. Não. Essa daí chega no final sempre. Todo mundo diz, Pokémon tem o final, mas tem o final sim. Cada geração chega no final. A jornada dele chega no final, mas daquela geração. E começa de novo! Aí chega uma. De novo. Aí chega uma outra geração. E lá vai, vamos pegar o Ash, vamos lá. Ele tá vagabundando. Tá não, mas aí assim, eu. Assim, a teoria mais plausível do desenho seria essa. A do jogo seria a outra. E se fosse emoção e energia, porque lá não tem... E tu chama isso de plausível. Mesmo porque você não é o Ash lá. Entre aspas. Você deveria ser o Ash. Um Ash que não... Na verdade... Na verdade é um tipo de... Na verdade, nessas últimas versões, o Ash... Tá acompanhado dos parceiros do jogador do jogo. Tipo o Green, esses caras? Não, é tipo assim, os colegas do Green, sabe? Tu vê muitos dos parceiros, dos últimos parceiros do Ash no jogo. Tanto é que a Dawn, ela é uma opção pra tu jogar com ela. O Brock, por exemplo, o Brock, ele era o primeiro líder de ginásio que você enfrentava. Líder de ginásio de pedra. Que na primeira versão, se você fosse com o Charmander, era difícil. Na versão Firehead... Então. Você tem dois Pokémons, afinal, todo mundo é bem bonzão e só tem dois Pokémons. Não, eles são ótimos, eles são os caras. Isso eles explicam no Pokémon Origins. Que o líder Pokémon Origins. A gente sempre fica se perguntando, mas esse cara é líder de ginásio, como é que ele só vai com dois? Eles usam os Pokémons de acordo com o nível das insígnias que o jogador. Exatamente. Que coisa tem. E também nível. É um jogo, não é um jogo. Vocês têm que usar pra se divertir ou pra ganhar torneios. Pra ganhar dinheiro, porque videogame dá dinheiro, gente. Publicidade, você pode muito, ser. Muito. Presta atenção. O maior jogador de Pokémon ele ganha 100 mil. Caraca! O maior jogador. Tá ganhando mais que um médico. 100 mil por mês? 100 mil por coisa. Por campeonato. Ele ganha. O mestre Pokémon, eles ganham uma bolsa da Nintendo. E eles também têm uma espécie de cinturão, é tipo uma coisa tipo UFC. Eles têm, carregam o cinturão, enquanto ele não perder, o cinturão é dele. E digamos assim, e é garantia de emprego até o lançamento da próxima versão. Porque isso me falaram. Dá 2 ou 3 anos de trabalho. Porque me falaram que é o seguinte, funciona no mesmo sistema do UFC. Você tem um salário em si, mas você tem os bônus caso você ganhe ou perca. Entendeu? Então é bom explicar isso pra vocês, galera. Porque tem gente que acha que videogame. É zoeira, é coisa de meninos ocupados. Não, gente. Não, é programação. Tem sim, os meninos que fazem mau uso do videogame. Por exemplo, tem gente que não passa na escola por causa que vai jogar videogame. Mas quando você investe num videogame e faz disso uma coisa com as coisas do jeito certo, você vai ganhar dinheiro. Vamos para os nossos comerciais. Tá chato, cara. Nossos comerciais. Estamos aqui na 104,9 Itacoatiara Amazonas, Rádio Pedra Pintada. Senhor Pentestone está nos escutando aí. É chato. Mandamos aí um abraço para todos os nossos ouvintes. E vamos à música, né? Vamos. Vamos à música. Pokémon e tal, não sei o que, virou modinha aqui, né? Passou na Eliana, quem não assistiu? Na verdade, eu comecei a assistir lá. Todo mundo. Engraçado, eu comecei a jogar Pokémon por causa de tirinhas. Tirinhas? Tirinhas que eu vi na internet sobre Pokémon e tal, as pessoas reclamando por causa do Zubat, não sei o que, tem muito Zubat. Então, aí eu meio, cara, deve ser legal esse jogo. Aí você jogou e gostou. Eu conheci o anime. Conhecia de longe, mas eu não assistia também, que eu não gostava. Inicialmente, eu não respeitava. Por isso eu pensava que o jogo não era legal. É, eu também não respeitava o jogo, por causa da temática infantil. Oh, meu Deus, Ash chorando. Ah, mas Pokémon, não sei o quê. Aí depois eu fui vendo. Ah, não é tão... Infantil. Assim, eu comecei pelo anime. É. Mas pra mim o anime morre na primeira temporada. Por quê? Porque o restante, quando eu conheci o jogo, o anime ficou meio que banal pra mim, entendeu? É. Mesmo porque eu não sou muito fã de anime, entendeu? Uhum. Escutam vocês, FC não é um otaku. É só outra coisa que parece muito com otaku. Que assiste anime. E nem quero ser. E que assiste anime. Não, não assisto todo o anime. Isso é uma outra palavra que parece com otaku. É. Imagine. Não. Enfim, tá. O anime pra mim é meio banal. Depois que conheci o jogo. É, mas a parada do jogo pra mim foi um lance. Mas vai dizer que tu não assistiu o filme. É verdade, curiosidade. Pra quem não sabe o que é otaku. Dicionário nerd. Otaku é uma pessoa, em definição, na língua japonesa, é uma pessoa viciada. É. Não importa no que. Mas aqui no Brasil ela se transformou num termo pra designar as pessoas que são muito viciadas em anime, desenho animado japonês. É. Dark Roy. É. Aí, aí são as pessoas que gostam muito desse tipo. Então de mídia, ser são os otakus. Ren otaku. Hentai. Ou otakutai. Por aí. Enfim, vamos falar do lance das polêmicas. Ai, Jesus, isso é chato. A gente já falou um pouco das crepiastas. Teve também aquela... Crepiastas. Crepasta. E o que é isso? Crepasta. É aquela teoria do Ash ser um curumim que tá... Não, ele é um curumim. Dicionário nerd. Desacordado. Dicionário nerd. Creepypasta é uma lenda que circula pela internet, ou não. Parece uma Pokédex dos nerds. Creepypasta seria uma teoria, seria um conto de terror, só que mais moderno, se envolvendo elementos modernos da nossa atualidade. Como, por exemplo, a lenda do Zelda Majora's Mask? Isso, a lenda do Zelda. Que ele é uma fita amaldiçoada? A lenda do Slender. Também. Do Slenderman, o Rape. Enfim, mas... Pokémon. Aí, Pokémon teve a primeira polêmica com Pokémon foi o dos garotinhos com um ataque de epilepsia. É. Mas pior que isso aí foi verdade, isso aí não é exatamente uma creepypasta, por causa que tem gente que tem uma epilepsia fotossensível. É. Quando ela vê muita luz, assim, tipo um jogo de luz daqueles de discoteca, tipo, aquilo, ela vai lá e tem um ataque. Gente, deixa logo avisar pra vocês. Pessoas epiléticas não podem jogar videogame. Não podem. Porque jogo de videogame, na verdade, são jogadas de... Aliás, qualquer coisa. Tem que escolher. São jogadas de frames, é. Entendeu? Que se passa numa tela. Esses frames podem gerar ataque epilético. Tipo, entendeu? Você... Podem ou não. As primeiras temporadas do desenho de Pokémon eram muito... Tinha muita luzinha, muito ataquezinho de luzinha, muitos efeitos de luz. Daí gerou muito esse negócio, porque as pessoas gostavam muito. As crianças assistiam muito, elas tinham muitos ataques epiléticos. Olha que luzinha bonita! Hadouken! Aí, então, porque o que fizeram? O desenho foi diminuir esses efeitos. Amém. E agora as pessoas epiléticas podem assistir com um pouco mais de segurança. Mas é aconselhável ou não? Você toma remédio. A jogada 3D é justamente pra isso. É. Ela ameniza. Usar menos luzes. Exatamente. E também outras polêmicas, a série também foi vinculada a episódios que foram censurados em alguns países. Tipo? Tipo aquele um episódio de praia que o James usa se. Que o James ele é o mestre do disfarce. Ele é o mestre do disfarce. É, eu sei qual é. Só que nesse episódio, em especial, ele se disfarça de menina na praia. E ele se comporta como uma. E ele se comporta. Isso é uma bichona! Então, o comportamento dele foi meio desaprovado. É, porque poderia ter sido uma influência. É. Entendeu? Já que a maior parte do público do Pokémon era infantil. É. Entendeu? Uhum. Outra influência do Pokémon é quando no começo, quando perguntava, você é um menino ou uma menina? E aí a gente cai indeciso naquilo. Tu é cego, mano. Tem que ter uma resposta assim, né? Tu é cego. É? Tu é cego, velho. Bom, verdade, é outra influência, vamos dizer assim, outra polêmica também, gerada por Pokémon, foi com relação ao episódio que a equipe Rocket usa uma arma de fogo. Tipo. Arma de fogo. Ah, arma de fogo. Desenho uma criança. Não, é que tipo, desenho. E ameaça uma criança e um velho. Tipo, como desenha todo. Esse episódio foi lúdico, pensei que a arma de fogo contado, era uma arma de fogo. Foi contado. Pensei que era tipo um lança-chamas. Não, é. Uma arma de fogo, você diz uma pistola, um revólver, alguma coisa assim. Literalmente. Não literalmente, claro, mas. Então, isso é muito pesado mesmo. Outra polêmica que, aliás, eu nem sei, digamos assim, se é uma polêmica justa, é a polêmica do terremoto. Que no mesmo dia que teve aquele terremoto da Ásia, teve um episódio que foi banido porque ia ter um terremoto. Olha. E aí a galera tava assustada e eles isso acontece muito nas séries. Na série Grande Família, teve episódios que foram cortados por causa que aquele. Lembra que no começo tinha aquele voo, né? Aham. Aquele. Foram episódios cortados porque tinha uma pegada meio pesada, assim, porque ele morreu. Aí tinha, por exemplo, a morte do falecido. Episódios assim foram barrados, foram excluídos da série. Isso daí eu não entendi. Por quê? Tipo, era meio pesado. Mas ele ainda tava vivo quando foram feitos os episódios. Então era bagunçando, mas era. Ele tava vivo. Então depois que ele morreu ficou meio. Poxa, respeito o cara. Não é uma questão de respeito. Eu acho que a morte faz parte da vida. Então, tipo. Mas os familiares poderiam não gostar. Isso é fato. Eu sei, mas se o cara gravou aquilo, se o cara tava de acordo, o próprio comediante gravou, riu com aquilo, nada a ver a família se meter. Quando a pessoa morre, a família ganha os direitos sobre aquela. Sobre as artes daquela pessoa. Pra isso que temos a nova lei que coisa a biografia das pessoas. Como? Bloqueia a biografia? Não, que bloqueia não, que libera. Liberou? Libera a biografia. Mesmo a pessoa não gostando dela sendo polêmica, não. Mas não deixa de ser polêmico, né? É, não deixa de ser polêmico, mas. Vai gerar um certo. Ainda tá gerando. Ainda tá gerando. Tem uma organização de artistas que não querem. Imagina só. Liberar essas biografias. Imagina só, tu daqui a 60 anos, alguém faz uma biografia não autorizada e fala: FC, você dançou no cabaré. Dos 5 aos 9 anos, seria bem complicado. Seria zoado, mas, sei lá, tem coisas que a gente precisa saber. É. Se é uma biografia... Por exemplo, um político que fez algumas coisas erradas durante a sua vida política. É. A gente deve saber disso. É questão de história. Questão mas aí de... essa questão histórica não é mais uma biografia. Tem que respeitar, só que... Sim, não deixa de ser uma biografia. A do Silvio Santos, porque ele passa a ser parte de uma história, de uma nação. É. Não necessariamente uma bibliografia, entendeu? É, mas se o cara quisesse bloquear isso, ia ser zoado. É. Agora, voltando a Pokémon. Outra polêmica foram religiosos. Porque Pokémon, no jogo, tem um Pokémon Deus, chamado Arceus, se eu não me engano, né? Isso. Que criou uma região. Uma região, um local, quer dizer, o Pokémon super poderoso foi lá, que dizem que é o Pokémon Deus, dizem, não dizem que ele é Deus. No desenho em si não diz que ele é Deus. No jogo diz que ele criou uma região, tá. Beleza, o Pokémon foi lá e tá com uma magia ali. E criou toda aquela zona, quebrou a pedra. Aí alguns religiosos, não, estão dizendo que esse Pokémon é Deus, aí complica as coisas. Não, porque se ele criou um mundo, um continente ou algo assim. É, então. Fica polêmico porque o treinador tem a opção no jogo de capturar ele. Primeiro que não é mencionado. Tipo, entendeu? Mas. Não é exatamente mencionado, mas as pessoas especulam acerca do personagem. Isso. Não, é porque o personagem, dizem. Eles levam muito a sério. É um jogo, cara. Tipo, se foi criado por Deus ou por um Pokémon, é um jogo. Morre aí. Teoricamente era pra morrer aí. É um outro mundo. É um outro mundo, é. Não é o nosso mundo. É o mundo entre o jogador e o Game Boy. ninguém está questionando. Como se fosse um livro. É, ninguém está questionando, por exemplo, alguma outra religião que diz, por exemplo, na nossa diz que foi Deus, mas na outra diz que foi Alá. Ninguém está questionando, não, não foi. Não, ninguém está questionando não, a outra religião. A outra não oficialmente. Ninguém oficialmente fala isso, mas tem gente que fala, mas aí já são errados. É, tem que respeitar. Agora, tem que respeitar. Agora levar a sério um jogo é polêmica desnecessária. Por exemplo, vamos supor. Deus X. Mesmo porque tem religião por aí que tem religião aprovada no Reino Unido que diz que a força do Star Wars é uma religião. Você não faz ideia da sua importância. Você está só começando a descobrir o seu poder. Junte-se a mim e eu completarei o seu treinamento. Olha aí. A força. Tipo, os caras chegam lá e tal. Até compartilhamento de arquivo na Irlanda é considerado coisa divina, porque o conhecimento é uma dádiva, digamos assim, sagrada. Outra então... coisa também é os caras que acreditam na Matrix. Não, aí... Tem gente sim, tem gente. Não, mas aí é outro 500. Mas o que é que vai se fazer? Cada maluco tem sua mania, né? É plausível pra... pra digamos assim, pra mitologia. Pra mitologia do filme. Gente, é, eu tô. Porque assim, a gente tá aqui no podcast, mas a gente também tá pesquisando, tá, galera? É. Uhum. E eu tô pesquisando aqui 10 fatos curiosos sobre Pokémon. Entendeu? E aqui tem um lance polêmico, entendeu? Que ele explica aqui, né? Claro. Na verdade, é o porta-retrato de todo o conjunto. A franquia já foi acusada de racismo, de nazismo, de até de satanismo, entendeu? Pra se ter uma ideia, grupos cristãos fundamentalistas ligaram a franquia ao tinhoso e a jogatina baseado no uso da evolução pela SEGA. Ou seja, realmente, existem alguns pontos, entendeu? Tanto no anime, na verdade, mais no anime, que é meio, sabe? Confuso. Como, por exemplo, aqui a gente tá vendo uma cena, uma imagem, onde a equipe Rocket tá fazendo aquela saudação a Rita. Aquela saudação é parecida, né? Não é exatamente a saudação a Rita. Quer dizer que eu não posso levantar meu braço, eu não posso apanhar mais uma manga na árvore e deixar meu braço reto, que vai ser a apologia a Hitler. Ah, não, pior, você não pode fazer isso. Não é que vai ser errado, mas é que vai ser politicamente incorreto. Esse que é o lance. Por exemplo, a suástica. A suástica é tida como um símbolo totalmente diabólico, demoníaco, uma coisa bem do mal. A suástica. Mas a suástica surgiu como um símbolo de paz, se eu não me engano, uma coisa assim. É, vamos ver. Aqui tem umas imagens, mas eu não estou entendendo bem o que está querendo dizer. É porque você usa o cérebro. Tá aqui, ó. Olha só. Aqui tem uma... porque você usa o cérebro. Só. Colorido. Black e White. Formam a primeira dupla de jogos de cores, né? Não. Da franquia desde os clássicos Red, Green, Blue e Yellow. Tá, então foi tipo... Depois dos Red, Green e Blue e Yellow, vieram Safira, Esmeralda, nome de joias, essas coisas. Isso mesmo. Aí depois voltaram agora com o lance das cores, que é Black e White. Vai lembrar que muitos títulos da série já receberam nomes de minerais preciosos. Isso. Realmente, as versões Green, Red, Blue e Yellow. São as cores. As primeiras versões de cores. É. Depois disso foi Rubi, Safira, Cristal, Gold, Silver, realmente. Esse lance das cores era muito ligado ao Game Boy em si, né? Porque o Game Boy vinha em outras cores. É. Aí, tipo, poxa, eu tenho um Pokémon Red no meu Pokémon, meu Game Boy vermelho. Mas que legal. Mas tem mais a ver com minerais, porque os Pokémons eram ligados a minerais. O Aqua era um Pokémon que era um dragão aquático. O Magma era um... O Safira... Aqua era um mineral? É. Tá. Não sei se entender. Então, ele tinha mais a ver com a ideia dos pokémons finais, dos últimos chefões, dos últimos desafios, que eram pokémons super poderosos. No caso do Black White, tem o pokémon preto e o pokémon branco. São os... Aqui, olha, o que não quer dizer nada. Uma outra coisa interessante. Aqui tá dizendo, são 649 pokémons no total. O que eles queriam? Pokémon ariano e pokémon afrodescendente? Enfim... Cara, peraí, deixa eu explicar pro Lubeck. Lubeck, a gente não tá vendo polêmicas, a gente tá vendo curiosidades. Isso. Não, porque tá... A primeira foi polêmica. Estão reclamando. Mas agora são curiosidades, não estão reclamando. Exato. Só estão dizendo que começaram com cores, pararam com cores e voltaram com cores, só isso. É. Qual é o problema? Ele não tá prestando atenção, gente. Ele tá jogando DuckTales. A nova versão remasterizada. Valeu, Capcom. Enfim, olha só, uma outra curiosidade. Nos sentimos muito velhos, lembrando que originalmente existiam apenas 150 pokémons. Mega. Desde então, esse número mais do que quadruplicou, com jogos continuando a adicionar mais espécies evoluindo. Apenas Black e White trazem 156 novas adições à série. Mas agora eles estão equilibrando, eles em vez de criarem novas versões, eles vão criar mais evoluções, a quarta evolução para isso, a mega evolução chamada, né? É, seria. Se você procurar na internet mega evoluções, você vai ver, tem várias já você criadas. Você vai ver Digimon lá primeiro, depois você vai ver Pokémon. Essa aqui? Não, Pokémon você vai achar se for mega Dizzy evoluções. Já não deixa mais de ser uma energia, já passa a ser algo digital, computadorizado. Enfim, esse aqui é para os... Ainda não justifica. Aqui é para os fãs de Yu-Gi-Oh! Os jogos de cartas de Pokémon são quase tão antigos e famosos, isso mesmo, quanto os videogames da série. Com uma grande comunidade que rivaliza com o Magic. Pra quem não sabe, esse jogo Magic é um jogo de cartas que antes era só rival de Yu-Gi-Oh! entendeu? Na verdade, passou a ser parte dele. Ou seja, ele deu uma de Disney, ele sugou, entendeu? Quem sugou quem? Yu-Gi-Oh! Ah, tá. Yu-Gi-Oh. Olha a moral que a Konami tem. E Yu-Gi-Oh! Foi lançado até uma versão para, game, para games, né? Um jogo de cartas para o seu... Saudoso, para saudoso portátil Game Boy Color. A versão do Game Boy Color, na verdade é a única versão para Game Boy Color. Não, tem a 1 e a 2. Então, são as duas, mas em outros portáteis você não tem mais. A não ser que tenha uma japonesa que eu não conheço. Pior que tem uma galera que parece que tá pensando em atualizar as cartas dessas versões pra galera poder jogar com novas cartas modernas. Um fato sobre a vida: tem coisas japonesas que você não conhece, acabou-se. Muita! Simples assim. Muita. Muita coisa. Jogos versões japonesas você nunca vai saber, enfim. Como por exemplo, eu tenho uma curiosidade aqui, aqui fora Pokémon. Fora Pokémon, você já ouviu falar de um jogo pra Super Famicom, como se chama? É, Live Alive? Já. Já. Esse jogo, ele é um jogo da Square Soft, antiga Square Soft. Não, antiga Square. Isso, Square. Aí eles não estão com o Square Soft. Não, mas foi Square Soft. Depois que foi vindo a Square Enix. Ah, é, tá certo. Isso. Não, tá certo. Square Soft. É simplesmente você incorpora vários personagens, tipo um cowboy na terra de cowboys. Ou um robô no futuro. É um RPG onde você joga com vários personagens. Você, tipo, é coisa curta, tipo, curta-metragem de cada personagem. E é muito interessante. E você não encontra ele nas versões americanas. Você só vai encontrar pro Famicom. A fita pro Famicom. É claro que emulador você vai encontrar. É, emuladores são a nossa salvação. É. Tá. Não ia poder jogar esses jogos. Tem uma parada aqui que eu tô querendo. Eu jogo em Modern também. Modern 3 é o jogo que eu tava jogando, é muito legal também, porque é um RPG meio realista, assim. Tá, tem bom. Elementos. Mais polêmicos sobre Pokémon? Bem, tem uma parada aqui interessante. Fiction. É o Gardevoir. Maduro, Gardevoir. Até mesmo uma série mais amigável às crianças como Pokémon não está imune ao lado mais estranho dessa prática de fãs. Escrevem histórias baseadas em suas séries favoritas, já que apenas o site Fanfiction possui mais de 3 mil histórias adultas sobre a franquia. Realmente, gente, isso vale para qualquer desenho. Para a alegria do Dark Holly, entendeu? Qualquer anime, desenho, qualquer coisa, até cartoon, entendeu? Você vai encontrar... É minha vida. Foi mencionado no podcast anterior, né? Isso. É triste dizer que a internet corrompe... As crianças. Calma, vida. E também faz a alegria de homens como Dark Horse. Com essas histórias, esses caras, eles simplesmente pegam a franquia original e transformam em algo adulto. Você tem que admitir que uma criança de 13 anos está sujeita a muitos perigos. E isso gera uma polêmica para a franquia original. Porque tem gente que acha que os caras que criaram a franquia original estão fazendo. Aí você tem que lembrar que não é assim. Não. O mundo é um lugar. Pode acontecer. Mas não. Geralmente são fanfics. Isso. Outra coisa interessante. Lançado em 97 no Japão, com o nome Dengeki Pikachu, a série oficial de mangás sobre Pokémon da revista Korokoro, né? Esse foi, digamos, editada ao chegar nos Estados Unidos, alguns anos depois, com o título The Electric Tale of Pikachu. O meu inglês está muito show de bola. Tipo, a aventura, a história elétrica do Pikachu. Isso. E nessa história, tem algumas que você só vai encontrar no mangá. Cenas básicas. Qual é aquelas cenas tipo High School of the Dead que a gente chama? Eu esqueci o nome. Que aparece aquelas cenas rápidas. Esse. Se chama Eti. Isso, tava esquecendo. Eti. Pra quem não sabe o que é Eti, alguém sabe explicar o que é Eti? Eti é basicamente o intermediário. É a versão zorra total. A versão zorra total de um quadrinho. O anime. É aquela coisa que isso mostra. Mostra. Não é explícito, mas também. Uma sexualidade bem... não muito explícita, mas tu sabe que. Como é que se tá diz? Discreta. Por aí. É aquela. É a porno chanchada moderna, vamos dizer assim. Enfim, não é algo que a gente possa. Não falar. É algo indicado pra criança. Pedra Pintada e Itacoatiara, Amazonas são exatamente à noite. Já que não temos a hora. Talvez quando a gente falar ao vivo a gente fale a hora. Talvez nem tenhamos a hora ao vivo. Enfim, é nóis. Tá, vamos nessa. Enfim, galera, vamos aí finalizar o nosso podcast com uma mensagem para os nossos ouvintes. Tem a trilha sonora, tirei. Não, não é trilha sonora para os fracos. Então, como a gente falou aqui de hentai, de as versões adultas dos desenhos, então o que você tem que fazer? Acompanhe seu filho na internet. A gente não quer crianças maldosas desde cedo. Poxa, tem uma idade certa para as pessoas saberem das coisas. Então, controle seus filhos. Internet é algo muito aberto. Assim como vem muitas coisas boas, vem muito lixo. Isso. Entendeu? Não privem a criança de mexer na internet, porque a internet é legal. Dá para aprender bastante coisa. Mas boa, acompanhe. Deixe de ser preguiçoso e vai cuidar do seu filho. É assim. Nas séries, como eu digo, é muito educativo, é muito legal, é bom assistir, é bom jogar. Mensagens boas. Mas tem que controlar, entendeu? A informação que o seu filho adquire, o que e quanto, porque o tempo também é importante. Isso. E também, como foi mencionado no podcast anterior, a orientação é de suma importância. Você é uma menina ou uma menina? É uma... Não. Não é essa orientação. Tipo, você... É uma criança em formação, então é importante ela ter esses conceitos que o jogo passa, é legal. Isso. Se você puder passar de outro jeito, bom, a opção é sua. Mas o que é importante também, ela tem conceitos de outros lugares, ela tem que se concentrar na escola, nos estudos e tudo mais. Isso mesmo, incentivo, principalmente. Entendeu? A gente fala dessas coisas aqui porque marcaram nossa infância. Entendeu? Mas não é por isso que a gente está aqui. Quer dizer também que na nossa infância foi só isso. Principalmente. Principalmente, entendeu? E você, Daquele, qual é a sua mensagem aí pro nosso público? A minha mensagem é bem simples. Que busca conhecimento. Olha só, abra sua mente, porque eu vou explicar uma polêmica que gerou. Todo mundo sabe que teve o 11 de setembro, né? Aí, quase mesmo naquele período, ia lançar o segundo filme do Senhor dos Anéis, As Duas Torres. E teve um grupo de pessoas que, sei lá, que queriam proibir que o filme se chamasse Duas Torres. Por quê? Porque, apenas porque... Foram destruídas Duas Torres. Foram destruídas Duas Torres. O livro tem 100 anos. E só porque um fato triste aconteceu, queriam impedir que uma coisa assim, digamos, tão boa, fosse impedida de ser feita. Então... Fiquem de olho também se as opiniões que passam para vocês têm alguma coerência. Digamos, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O livro tem 100 anos. Se acontecer uma tragédia com o nome... Cara, não foi o Saulo. Nada impede. Destruiu os pastores. Não foi o Saulo. Não vai ser Pokémon que vai transformar seu... Livros, as torres são, sei lá, milhões de quilômetros de distância. E isso é o nome. Elas nem são. Elas aparecem na cena. Então, tem pessoas que usam a opinião de forma tão, digamos assim... Sim, é generalista. Tem um negócio que acabou. Os Pokémon já sofreram isso. Todas as mídias sofrem isso. Toda novidade sofre. Sempre tem alguém. Então, se a pessoa usa desses artifícios, ela quer aparecer. Então, valorize pessoas com opiniões, vamos dizer assim, claras e com fundamentos bem sólidos. Ou seja, não misture o real com o imaginário. Isso é só diversão. Então é isso, gente. Se você levar a sério a vida ela passa por você e você não agarra ela. E ela vai embora. E você fica nessa. Então, gente, a gente acabou aqui mais um podcast. Mas o que? O que a gente quer de vocês? A gente quer usar vocês. Usar. A alma é depois. Vamos assim. Você interage com a gente. A gente tá aqui. Tem o podcast, tem as músicas. Mas a gente também quer a sua voz aqui nesse radinho. Então vem aqui, fala com a gente, manda o seu alô, que a gente manda com todo carinho e atenção. Ou não. Pedido de música. Sugestão. Você que assistiu um anime, cara, essa música marcou a minha vida, peça, a gente vai correr atrás. Se não tiver, a gente não vai passar e vai dizer que não tem. Acabou-se. E lembre-se, quanto mais você liga, mais chances você tem de ganhar nossos sorteios, hein? Isso, sorteios são... Você ligou uma vez, seu nome vai uma vez lá pra cestinha. Se você ligou duas vezes, seu nome vai duas vezes. Você então, ligou mil vezes? Liga até falir a vida. Cara. Faça o que for pra você ganhar. Os prêmios aqui são legais, não é tipo o quê? O fiapo de cabelo que eu achei no meu umbigo. É alguma coisa maneira. É alguma coisa especial dos regionautas, porque nós sabemos que você é um guerreiro, você é um guerreiro da vida. Guerreiro do norte. Se você sobrevive à vida, você é um regionauta. Nesse mundo zoado, você é um regionauta. É isso aí. E, gente, não esqueçam. Peraí, já quer pra mandar louca, anda uma louca pra minha mãe, que deve estar ouvindo. Lá da Poranga, eu vejo mãe. E também pra minha mãe. minha namorada, que eu acho que ela finalmente vai ouvir. Existe rádio na Poranga? Tem. Cara, se uma pessoa levar um rádio pro Polo Norte, ela vai ter um rádio no Polo Norte. Vocês estão escutando a gente lá na casa do não sei de onde? É mesmo. Outra, eu fui lá sábado agora, tava lá com a minha mãe e pegou lá na Poranga. Então você que é da Poranga, ouça a gente. Mostre pra mim que você existe. Isso. Galera aí do centro, do Jauari, da Colônia. Tem reclamando que não consegue ouvir. Cara, vocês estão reclamando que não consegue. É só você ficar perto da gente. E pra você de fora, pode acompanhar pelo iTunes. Isso, você que tá aí no Rio de Janeiro, passa pros seus colegas. Isso, é só sintonizar lá. Tá no www. Universo. Não, agora. Nós não bagunçamos com gaúchos, com. É o seguinte, deixa eu logo dar um recadinho aqui. Nós fazemos a defesa do Amazonas. Isso, deixa eu fazer logo um recadinho aqui. O nosso blog, que é o darkvalley.blogspot.com, agora ele vai mudar algumas coisitas. Isso é algo que você tem que ficar ligado. Caso você digite lá no seu URL lá, darkvalley.com, você vai acessar nosso blog e vai ver muita coisa bacana, matéria legal. Deixa o seu recado. Vai lá na aba, fale conosco, tem o número lá. Mande SMS para o número 9287-4265. Vou falar de novo porque eu falei muito rápido, né? 9287-6261. Esqueci o nome. Vamos logo terminar, que a gente está ganhando. Visite nosso blog, visite nossa página no Facebook, lá nossa página no YouTube. Isso, YouTube. Veja lá, você quer ver a gente sofrer? Não gosta da gente? Então, veja a gente sofrer. Dê sugestão. Martelo. Uma estoca com espinho. A gente vai e ouve com carinho. Enfim, a gente coloca nos nossos vídeos. Gerar quatro meses um do outro. Amor à vida. E não esqueça, mande sua sugestão, mande seu recado e curta os regional. Porque você também é um regional. Enfim, galera. Só que nós somos mais do que vocês. Vai começar. A gente tá mais tempo, então a gente quer abrir esse mundo pra vocês. É isso aí. Muito obrigado, galera. Até a próxima. Bye bye. Bye bye. E o meu... Tchau, tchau, porque eu sou brasileiro, nunca desisto. E o meu Pokémon ganha do seu. Aperta ou não? Stop? Dá uma vez.